10 de setembro, 1990. Eu vi que o Nathan tava pra ser cobaia. Eu gosto muito dele, mas passar pela cela dele acaba com o meu dia. Olha, ele foi um contrabandista a vida inteira. Provavelmente achava que já viu o pior que a humanidade pode fazer. E aí ele acabou aqui e viu que não sabia porra nenhuma. Então, eu tô protegendo ele como eu posso. Mas a Mold tá desconfiada. Devem ter dito que ele só dava problema. O que não deixa de ser verdade, ele briga por qualquer coisa, não toma os remédios, não dorme, ele não come. Porque ele não entende que essa merda põe todo mundo em risco. Se ele não tomar cuidado, a Mold vai transferir ele pro programa Quimera. Aí vai ser o fim dele. Eu joguei seguro até agora. Fiquei na minha. Se não convencer o Nathan a fazer o mesmo. Porra. É por isso que eu não tenho amigos.